no nível de voo 130, ajuste no 016. 130, via chegada a carne, 016, 4082. Ocean Air 6255, desça para o nível de voo 120. 120, 6255. Controle 3 do Paviano, pode manter a Pro 160, evitar a formação um pouquinho esquerda aqui a 7 milhas. Autorizado o desvio, Stan 3191, após desvios, voo Idael. Após desvios, Idael, 3191. A Patango Oscar Juliette X-Ray, acione a identificação. Mandou o gol no correr com a Lima, já seria a nossa autorização para Galeão? 556, Galeão, 360, autorizado, decola no 28, mantém pro ODS 2510 após curva esquerda, série da El, Lida. Irume, prossegue a B9857, moço. Autorizado 360, decola da 28, até 2500, após a esquerda da Elvita, Irume, a B9857, para o nível 360, aguardando o transponder. 5544, responder, com no 56, reporta para o posto. 5544, ok. Correto, afirma. Chamará, parou. Obrigado. Avião 08, serviço radar encerrado 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha o nível de voo 120, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Salvador, bom dia, Azul 4207, pronto, confere a pista 28. Azul 4207, autorizado, alinhar e manter pista 28. Ali mantém pista 28, Azul 4207. Tá estabilizado o localizador, 3 e 4. Stan 3191, suba restrito ao nível 110. Restrito ao 110, 3191. Olimpo 03, complete final do procedimento ILS, chame a torre em 118.95. Sim, chame só 12.1. 096. Só para 3 mil pés, ajuste no 096, chame 6200. 3191, informa o tráfego, posição 1h, 7 milhas, mantém em descida para o nível 120, Alfa 319. Paciente, e observando aqui o tráfego, já superando para a esquerda, 3191. 3191, informa o tráfego adicional, posição 2h, 15 milhas, cruzando 170, em descida para 130, um eco 190. Aguarde para descer, Ocean Air 6255. Ocean Air 6200, desça para 2000 pés, autorizado LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado, descendo 2000 pés e reportará estabilizado LS Zulu da pista 28, Ocean Air 6200. Ocean Air 6255, desça para 4000 pés, ajuste no 096. 4000 pés, 096, 6255. Quanto para o 22, Plano 094, mantém ponto de espera agora, instruções. Mantendo ponto de espera agora no 094. Olimpo 03, vento 220 graus, 109, pouso autorizado, pista 28. Autorizado, pouso, pista 28, Olimpo 03. Azul 4207, decolada de 40, chame controle em 120, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, cordial, boa tarde, do Azul 4207, está mantendo a proa da pista 28. Azul 4207, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2.500 pés, após suba via saída da El, restrição nível 100. É, confirmando, mantém a proa até quanto, Salvador? Tem proa até 2.500 pés, o azul 4207, após interceptar da El, restrição nível 100. Então, 2.5 a proa, depois intercepta da El, mantendo 100, obrigado. Na 3191, no tráfego superado, suba para o nível de voo 340. Mantém 130, 4082. Azul 4082, desça para o nível 050, ajuste no 06. 050, 06, 4082. Autorizador, Xanar 6200. Xanar 6200, completo sinal do procedimento LS Zulu, chame a torre 1 no 8, decimal 95. Vou receber 1895, boa. Bom dia, Xanar 6200, final. Xanar 6200, bom dia, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego número 1, a meia milha da cabeceira. Gente, aguardando, Xanar 6200. Xanar 6255, desça para 2.000 pés, autorizado ILS Zulu, da pista 28, reporte estabilizado. Informa o chão no 0, 1 na meia. 1 na 0, 1 na meia, 2.000 pés, reporte estabilizado, Xanar 6255. Salvador, o azul 4207 está fazendo desvio à direita para evitar a formação. Confirme a proa do desvio por quantas milhas, o azul 4207. 210 a proa. Pode voar Leda? Se puder voar Leda, melhor. Autorizado, Ledo, azul 4207. Obrigado. Raposo. Opa! Aí. Posso me sair? Solo Salvador, eu vou no 556 no gate 7 para o push, acionamento. Vou no 556, autorizado, push, portátil. Reporte 2-0 milhas de Salvador. Xanar 6200, vento 220 graus, 109, pouso autorizado, pista 28. Pouso autorizado, pista 28, Xanar 6200. Voo no 094, torre. Responda, Brasil. Visual com os bois da Viagra, com a sinal para pouso. Afirmo. Após a passagem do tráfego autorizado na linha e manter pista 28. Após a passagem do tráfego na linha e manter a 28, 104. Olimpo 03, siga instruções do balizador, estacionar frequência livre. Azul 4207, suba sem restrições para o nível de voo 340. 340, agora sem restrições. Obrigado, Salvador. R6200 no solo ao espaço 5. Tem condições de entrar na Taxi Delta? Guarde para autorização da ILS. 3.096, 402. Voador Sacro na proa de Ponte, vou para o Azul 4207. Faz coordenação Azul 4207. Certo. Estabilizado, Xanair 6255. Xanair 6255, completo final do procedimento ILS Zulu da pista 28, chame a torre em 118, decimal 9. 9900, bom dia, Xanair 6255. Azul 4082, desce para 2000 pés, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2000 pés, ILS Zulu da 28, reportar estabilizado, 4082. Salvador, bom dia, Xanair 6200, via chat. 200, taxia via Índia, mantém através 04, que tem a avenida Bush. No setor sul, roda no através 04. Via Índia, vai prosseguir táxi via Índia, manda através do 04, poderia confirmar uma posição? Posição vai ser aonde? Posição onde, gente? Para o táxi, vou... 163 a bordo, 3, alterna caminho. 163 a bordo, atendido, 1, 6, via Juliette, Alfa, Ponte Fera da Golfo, 2895, negão no 0, 1 no meio. Juliette, Alfa, o Xanair 6255, vento 2, 10 graus, 13 nós, pouso autorizado, pista 28. Sim, pouso, Xanair 6255. Gol 1094, decolada de 47, mantenha pro até 2500 pés e chama o controle em 120, decimal 8. 308, mantenha pro agora 1094. Controle 20, decimal 8. Aqui, gol 1094, decolada na Momo. 1.300 na sua escuta. Gol 1.094, contato radar na decolagem. Mantém a proa até 2.500 pés após intercepta a saída Momo, subindo para o 370. Gente, mantendo proa até 2.500 pés após intercepta a radial 320 na saída Momo, subindo ao 370. O gol 1.094. Azul 4207, está presente voo na proa de Tadna. Chame o Centro Recife na sequência 1-3325, alterna 1-251. Vitor, até o Delta, sentido acionamento, reporte pronto para decolagem. Azul 4076, controle. Escuta, o Azul 4076, bom dia, descida 1950, sentido ali. Azul 4076, acima identificação, via chegada cara e deixa para o nível de voo 120, ajuste 1015. Nível de voo 120, 0015, Azul 4076. Estabilizou final 28, 4022. Azul 4082, completo final do procedimento LS Zulu, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Voo 1962, achando identificação via chegada cara e desça para o nível de voo 130, informa ajuste no 095. Desce via para nível 130, voo 1962. Siga o táxi na medida do possível e ataque foi Charlie, salão 219. Ok, 219, obrigado. Acelerando a janela, 200. Torre, bom dia, Azul 4082, final de 6 milhas. Azul 4082, bom dia. Mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste no 015. 1015 agora, aguarda o 4082. Na Charles Paulo 2-1-1. Muito grata. Azul 4082, vento 220 graus, 1-0-9, pouso autorizado, pista 2-8. Livre, pouso 2-8, 4-0-2. Da rotatória, é forte visual com o campo. Negativo, portão 9. Obrigado, portão 9. Alinhar e manter pista 28, gol na 556. Vai passar a aeronave da Azul, autorizado a alinhar e manter a pista 28. Azul 4082 no solo aos 53, libere a próxima esquerda, taxiway Charlie e chame solo em 121 décima 1. Charlie 121, obrigado, passo aqui. Salvador, boa tarde, bom dia, 4082, Índia, portão 03. Índia, portão 03, 4082. 2, por favor. Bono 094, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, 2285, já boa tarde. Tá. Azul 4076, desça para 4.000 pés, ajuste 1095. 4.000 pés, 1095, 4076. Oscar, Juliette, X-ray, está na proa da rotatória, desloca o campo. Passando Oscar, Juliette, X-ray, chame a torre 198.95. 198.95, Oscar, Juliette, X-ray. Papa Romeu Victor, Hotel Delta, torre. 20 Vitor, Hotel Delta, informa o tráfego em aproximação para pouso pista 17, o ajuste 10, 15, aguarde instruções. Sapatão Mosca, Juliette X-Ray, Torre Salvador. Mostra Juliette X-Ray. Gente, Juliette X-Ray, ajuste 10, 15, vento 2, 10 graus, 10 nós, pouso autorizado pista 17. Pouso autorizado pista 17, Oscar Juliette X-Ray. 050, ajuste 0015. 050, 1015, igual a 4076, vista para 2.000 pés. Ajuste 1015, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS Zulu, reportará estabilizado. 4076. Autoriza pro Jirume, dá presente? Voo 556, autorizado Leda. Confirme? Autorizado Leda, o gol 1556. Pro de Leda, obrigado. Aeronaves, me assenta ao tráfego na final para pouso pista 17. Prossiga final, aguardando para o cruzamento do eixo. Autorizado decolagem, sabe volta a aeronave, mantenha passada e reportará para cruzamento 10, Vitor Delta. CNR 6356, senhora identificação, voando Pabog para interceptar a chegada CARI, desce via para o nível de voo 120, ajuste 1015. Pabog 120, desce 120 e desce na CARI, um ajuste 1015. O cruzamento 2. Voltará para o cruzamento da 1-0, Vitor Delta. Sapatão Mosca, Juliette X-Ray, no solo 00, confirme local de estacionamento. Gente, efetue 180, taxi via pista, reporte na bata, pista livre. Vitor Hotel Delta avistado, autorizado o cruzamento de imediato do eixo da 10. Reporte no travesso farol de Itapuã, no travesso farol. Autorizado o cruzamento da 10, reportará no farol de Itapuã, o Vitor Hotel Delta. Yeah, boy. Um azul 4076, final de 8 milhas e meia, estabilizado. Azul 4076, completo final do procedimento ILS de Zulu, chame a torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador Azul 4076, bom dia. Azul 4076, bom dia. Mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando. Vitor Hotel Delta já cruzou a 10. Gente, Vitor Hotel Delta, reporte através do farol de Itapuã. Farol de Itapuã, hotel. Azul 4076, vento 210 graus, 12 nós, pouso autorizado, pista 28. Autorizado pouso, 4076. Controle o Ocha 6356, pode vá, o PRIM. Até o perfil da chegada, Ocha, né? 6356. Mantendo, mantendo. Tá aberta já no farol, tá bom. Gente, Vitor Hotel Delta, da presente transfere o controle em 120, décima 8. Transfere controle, Vitor Hotel Delta. Controle, eu vou falar com o meu Vitor Hotel Delta. Romeu, Vitor Hotel Delta, mantém-se em condições visuais, 510 na linha do litoral, reporte por término de sobrevoo. O Vitor Hotel Delta, vamos ter condições visuais, 510, está autorizado o sobrevoo que dá para o paralelo. É, está autorizado o sobrevoo Iguaçu, reporte por término. É, por canal, Vitor Hotel Delta. Prossiga, Guardião 09. Gente, Guardião 09, autorizado subir para nível 110, no 120 no setor uísque da ilha, reporte para o lançamento. Azul 4076, no solo 04, libera para cima esquerda, chame solo em 1211, aguarde para ingresso no taxi alfa. Guardando para ingresso no taxi alfa, livra 211, 4076. Paulo Salvador, bom dia. Azul 4076, livrou na sua escolha. 4076, alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 4076. Final do procedimento LS Zulu, chame a torre 118, decimal 95. 2, 9, 5, 4. Salvador, Azul 1862, visual com campo? Gente, ajuste 10, 15, vento 2, 10 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 28. São Caju, controle 20.8, cena 5577. Ok, já autorizado uma periódica 350 via roda circular na pessoa 1-0. Decolada 2-2, mantém 2.500 metros. Para depois covar a direita, transição Aron, saída Aron, transição Caju, transponder a 7-7. Vamos lá. 463, sabe o nosso copo? 180, Parizéus autorizado, decola pista 28, mantém pro até 2.500 pés. Após curva à esquerda, saída da El, direção Coral, controle 10.8, acena 5564. Meia, desça para 4.000 pés, ajuste ao 05. 4.000, 1.015, 63, correto? Senhor, eu teria posição 02, o passeio 76, né? Passeio. Ok, obrigado. 1. 3.325, bom dia, obrigado. Bom dia. Ciente, Vitor Hotel Delta. Solo 09. Tem passageiro na Delta? Não. Ciente, consigo o táxi via pista, em libera na táxi foi Charlie, chame Solo em 1-2, 1-1. Bom, 962. 962, Alfa Índia, porta 05. Alfa Índia, 05? 07, por favor. 07. Vitor Hotel Delta. Sanair 6356, desça para 2000 pés, autorizado LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, vai chamar estabilizado, 6350. Do 2771, contato radar na posição coral, mantenha nível 190, chegada prevista Cari, voe na proed da El para interceptar a chegada, reporte para descida. Do 2771, não desça para o nível 120, ajuste 10, 15. É, controle 6356, está realizando um desvio na esquerda. Fechando 6356, autorizado desvios. Após desvios, vou ir na Produz lá. Ah, pode voar o 363, senhora, para ser a Proideal? Boa, Chanel 6356, confirmeira alterar para o ILS WISC, o X-Ray, corrigindo. Afirmativo, você é autorizado X-Ray, senhora. Aí é para o ideal 363. Gente, autorizado ILS X-Ray, da pista 28, desça para 2500 pés, reporte estabilizado. Ok, 2500, vai reportar estabilizado no X-Ray da 2863 com ela. O 2771, não vou na proa de Momba. O 771, não copiou o controle? O 2771, não copiou o controle? Azul 2771 no controle. Boa tarde, Missionário 624, está no gate 9. Poderia informar nossa saída para o Santos Dumont, cara? Transição Bizet, confirmando o Channel 2.4 e a PSU 4.4. Sim, da Elton, então Bizet. Sobre a completa, o 09, Guardião 09, confirme. Continuará a subida para o nível 120? Ativo. Gente, suba para o nível 120, reposte uma esfora. Reposta para uma esfora. Guardião 09. Estabilizado 6356. Chanel 6356, complete final do procedimento LS X-Ray da pista 28, chega a torre 118, decimal 95. 1895, completo, Chanel 6350. Uso 2771 no controle. Começou na prosiga. 2771, não vou na proa de Momba. Momba, na presença, azul 2771. Salvador, Oxa 6356, final, baixar travado. Oxa 6356, avistando? Avistou. 230 graus, 1 a 12 nós, pouso autorizado, pista 28, 6356. Deve pouso na 28, Oxa 6356. Pode descer dia 110, azul 2771. Autorizado, descida para 190, azul 2771. Firma 110, azul 2771. 190, 2771. Controle, o azul 2771 atinge, mantém 110, passando bomba. Azul 2771, não desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Descendo para 4.000 pés, no 095, azul 2771. Controle, tomador, guardião 09, já nivelado a, do 120, pronto para o lançamento. Gente, guardião 09... Reporte homens fora ou no término do lançamento. Passará homens fora, no término do lançamento, guardando. Chiné, 6636 Alfa, Juliette, moto 1 no 4. Alfa, Juliette, 1 no 4, 6356. O 2771, no desça para 2000 pés. Ajuste 90. Autorizado LF Zulu da pista 28. Reposta estabilizada. Sente descendo para 2000 pés. E autorizado LF Zulu da captura 28. Autorizaria da presente pro de Usan. Boa tarde, o Xené 6213, autorização Galeão, sente da mais. O Xené 6213, aguarde cópia Galeão. Controle Salvador, ordem fora, questão agora é iniciar a descida pelo setorista. Gente, Guardião 09, autorizada a descida para altitude de tráfego, reporte cruzando 3.500 pés. Reportará cruzando 3.500 pés, Guardião 09. Autorizado nível 360 para o Galeão, decola pista 28, mantém pronta 2.500 pés após curva esquerda, saída da El, Leda, após Leda voa direto Irume, prossegue up em 9857 Temoso, controle em 20.8, acena 5557. 360 autorizado no Galeão, decola da pista 28, mantém pronta 2.500, volta para a esquerda da El, direto Leda, direto Irume. No número 8, controle 208, transporte 5, 7, correto, ponto puxa, né? Controle, o azul 2771 vai efetuar um pequeno desvio à esquerda para evitar outra formação. Confirma para o desvio azul 2771. 335. Gente, azul 2771, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, azul 2771. Azul 2771, confirme, tem condições de completar o procedimento em condições visuais? Afirmativo, já está visual. Gente, complete, reporte estabilizado. Reportará. Controle, o azul 2771 interceptando o final do procedimento em EVS. Azul 2771, complete final do procedimento ILS Zulu da pista 28 e chame a torre na frequência 118.95. Vai completar o procedimento, chama a torre agora em 118.95, azul 2771. Torre de Salvador. Muito bom dia. Azul, muito boa tarde. Azul 2771, no final do procedimento ILS, da cabeceira 28. No dia 2771, pouso autorizado, pista 28, 250 graus, 612 nós. Livre pouso para o Azul 2771. Salvador, o voo 1864, está com 151, no POV, autonomia de cruz, estou alternando. Voo 1864, no POV, ataque de Juliette Alfa, nos caras da Golf, 1295, nível 1015. Gente, Guardião 09 tem a frequência livre para autocoordenação. Proa até 2.500 pés após curva esquerda. Saída da L, transição BDEV. Controle em 20.8, aciona 5.0.1. Estamos autorizados ao Santos Dumont, decolagem 0.2. Pro em frente, 2.500, curva à esquerda, a saída é para Israel, transição IDEV, apertura 4.4.0.C, decolado, o controle é 120.8, e o controle do Chicken, o transponder é 5.0.1. Quarto para o push, chegando no 271, 1kg para 3, 3 Lima, você é previsto ficar atento à sinalização. 7, Kilo Patio 3, atento ao sinalizador, o Azul 2771. Você ali no seguinte das informações aqui. Vandael chama descida. Sobe 090, Vandael chama descida. Cruzado cruzamento, setor norte, o Vitor Hotel Delta. Deixa autorizado, puxa, posso andar. Até 2.500 pés após curva esquerda, saída da L, transição ótima, prossegue conforme outra. Pesulu 10, Pai, Umbaja, Pesulu 44, Pagode. Controle em 20.8, aciona 5.0.1 no meio. Dado na via chegada a IPIT, no ponto ideal, dessa pessoa para 3.000 pés com medida. 3.000 e 2.3 anos. 6213, na posição 1-1, por respeito a cena mesmo. 1-1, autorizado, chame tarde. Camarada. Mantendo o teto do Arisa e os serviços, pode efetuar a renave da 28. Afirmativo, na chegada em pitch, assim que passar em pitch, está autorizado o Serra Vitor 364 para completar a chegada em nave. Opa, afirmativo, assim, na bloqueio de pitch 364-2230 graus, 1-0. Autorizado, alinhada e decolada 2-2-1-8-4. Salvador Azul 4463 com 120-120 a bordo. 2:43 de autonomia, alternando Salvador para o ataque. 4463, Juliette Alfa, passa de espera, torre 118 decimal 95, deixando 0-5, bom voo. 0-5 e a Juliette Alfa na ponta de espera, chama a torre 118 Azul 4463, uma boa tarde, outra marca. Poxa, parabéns, 110-20. 306, deixa eu guardar, espera, puxa a aeronave puxando o número 1. Prossiga. Nós estamos falando aqui no 10, qual é a aeronave que está fazendo o processo? Aeronave do 1-1 solicitou o puxo, 2067. Ô, Saulo, você autorizou o colega da Gol aí, o rapaz do Finger, que você pode conectar no pushback? Sim, então chame para o novo pushback, 2-1-3. Vai chamar novamente. 2067 já autorizado, 1-1-0, chame pronto para o táxi. Ah, tá ok. Obrigado, Xaná. Bom voo aí. Falou, meu velho, você também. Abraço. Solo 6254. Norte ainda, faça mais uma milha, chama a torre 118-95 para prosseguir para rimar. Chamará a torre, vai faça mais uma milha, eu viro até o Delta. 18-624, após 2510, voa Aron direto. Depois de 2500, Aron direto, 1-8-5. Amanhã, essa aeronave do 09, perguntou se há algum inconveniente em realizar o pushback simultâneo com o senhor. Grato, o 6254 está autorizado em simultâneo com a aeronave do 10.